assado é bem melhor. É bem melhor. Minha cunhada preparou uma bentecha de pirarucu, assada bem temperada com pimenta, malagueta no molho de tucupi. De tucupi, de tucupi. Todo mundo, de tucupi, de tucupi. Bentecha de pirarucu foi comprada e levada pelo meu saudoso irmão. Saudoso irmão, volta pra gente. Saudoso irmão, saudoso irmão, saudoso irmão. Sai com isso aí, meu irmão. Isso, olha a bateria aí. Bateria nota 10. Vem deixar de pirarucu, no escabeche é gostoso, mas assado é bem melhor. Todo mundo, é bem melhor, é bem melhor. De novo, é bem melhor, é bem melhor. Minha cunhada preparou uma bendecha de pirarucu, assada bem temperada, pimenta malagueta, molho de tucupi. Vamos lá, gente. De tucupi, de tucupi, de não, de tucupi, de tucupi. Vem fechar de pirarucu, foi comprada e levada pelo meu saudoso irmão, saudoso irmão, saudoso pão. De novo, saudoso irmão, saudoso pão. Vai lá cantar. Todo demais. Isso. E vem deixar de pirarucu, foi comprada e levada pelo meu saudoso irmão. Todo mundo, saudoso irmão, saudoso pão, saudoso irmão, saudoso pão. Vou voltar, vou voltar pra comer bentecha assada na vila de Parauá, de Parauá, de Parauá. De novo, de Parauá, de Parauá, de Parauá, de Parauá, de Parauá.